3063 no tem 470. Salvador, 118, décimo lado 5, por favor. Com o 1963 visual com o federal nacional 00. Nossa, certeza, filho. Passarinho do tráfego autorizado ali, mantém pistola 0, gol no 963. Fala com o tráfego do federal ali, mantém gol no 963. Geral 9972, falou 40, livre à direita, chegou no 219. Alô, 219, certo. Flying direct to Atlanta. Pelo SLS, Atlanta 6225. Thank you, direct to Atlanta 6225. Em 14958, completa o sinal 14, em 118, 1995. 00000, grau 059. Chamaremos. Alfa 649, senhora de identificação, chegada bom, se desse mantendo hoje voo 050. Aguardando o fluxo azul. Estou passando as instruções de velocidade de altitude na posição Licitera 2 de Natal, eu deixo o meu voo, está na hora 9, autorizado para 6 metros, estamos com o meu lado. Salão Salvador Azul 49 58 Cada câmbio é do meu grau para frio. Estamos confirmando o Yaku no Bravo, tracionado 0140, deixe e-mails com seu e-mail. Sim, tira uma importante pergunta, deixe seu nome. Ok, quando for seu estimado para o povo, em breve com o terminal de ordem. O Vitor Índio Kilo, confirma? Já está lá de 2000? O código 0142, informa destino. Correção, então procedência. Informe o tipo do equipamento, a gente lança o Vitor Índio Kilo. Autorizado a manter-se para hoje o tarife, quando ele não deve para 3.500 pés, hoje a gente acabou dando a 09. Linha 49, me escuta? 9, escuta 1895. 1895, qual o nome é aproximado? 1093, chama sempre o Cifrinho, 1898. Recife 288. Que legal no 08, autorizado por pista 20, vinha tudo no 00 graus e no 02. E depois na 0 ou na 4 horas. Eu vou deixar na tela, Sione, e chega para o pátio. Confia no pátio? Bravo, atendendo a Turma do Bravo, quando na vigésima, reportador de controle. Usar o táxi, chama na interseção para ingresso, está passando Vitor Charlie Hotel. Usar o ingresso que são 7, reporte alinhado pronto. Muito pela próxima. 357 autorizado, alinhar e decolar, pista 0090 graus 99. Parei decolar 10, 357. Cópia chame 121 decimal 9. Deixado até o seu, já guarde para decolagem, forma que iniciando agora decolando da 10, com o mesmo perfil de saída, com performance maior. Mantenha a cabeceira no 7, aguarde para decolagem. Chama o controle no 20 decimal 8. 208 na 3, 507. Lima da Nossa, com 3517. Lima, com 3517. Passamos o registro oficial no chapéu, autorizado de colagem pista 17, de vento 0, ponto 0 graus, 1,0 nós. Estamos indo ao Charlie Hotel, decolo 09, destino controle de Salvador, 120, decima 8. 08, vim para cá. Controle Salvador, bom dia, passando vim para cá. Estamos indo para o Charlie Hotel, bom dia, vamos passar da Rádio Colégio, saída Bruno. Cruzador Santana, sem instruções, informe e cruzador do destino. É uma centena sem instruções. A ideal para o destino é a 291. Gente, cruzar do zero do destino, convidamos Vitor, Tchau Hotel. Tchau Hotel, direto para a Caúba, boa surita. Como você está, chama para a pousa. Pode ser, pode ser. Destino do pouso aos 1-1. 3597, chama o centro de si, senhora 18, décima 8, reserva ativa no 26, décima 0, bom voo. 1288, 260, obrigado, bom dia, centro 3597. Tchau, Tiago, acione no pátio 5 e chame para o barco. Filho da Vigilante? Já dominia as temas de recursos a bordo, que não são controles? Chame na Estação Santa Lira, para passar o Tchau Tchau. Estamos de volta na Bom Dia, concentrando a estabelecida a 5, 7 minutos. Nordeste, 200 Salvador. Cruzado o Varna para o Céu Ángel, descendo para 3.500 pés. O ajuste na 09. Tango, autorizado em Zé, pista 35, reforço leve pronto, Charlie Chantango. Autorizado, alinhado e decolar, pista rumo 0, vento 0,80 graus, 7 mais. E a base decolar está no 0. O Vila Telema, tem o seu 7,7 responde, não recebo o mesmo radar. Controle, eu vou passando o pessoal da tela, passa no 090 para a CTN condições de tomar Thiago, compõe com a sala dele, qual o sítio ao nível 1-0. Qual é o modificado 1-0-5, autorizado subindo para nível 1-0-5. Pessoal da tela. Charlie, Sierra Tango, autorizado em decolagem 535, o vento 080 graus, a linha 9. Pega 2-1, decolou aos 37, chegou 4-1, decolou no final. 0-8-2. Contato radar na Nicolaia, saída São João, número de voo 3-0. Tá tocando o Vila Telema, mais uma vez o contato radar do 3-0. Tudo com nós, 1-7, 1-4, 1-0, 1-8. 1-2-0-8, obrigado, Valência. Charlie Serra Tango, bom dia. Você consegue manter a proa? Tem razão de manter a proa 300 para que eu tenha na colina e vir em próximo visual para a Colômbia? Positivo, voa 300. Tá bom. Até o Batalho corretando para a formação tráfego 12 horas, 2 horas milhas, que vão continuar a fazer descida para uma 1500 pés, vão ser a meio dos dois. Depois de cruzamento, isso será orientado para uma primeira descente. Até o Romeu Vitor, indicando o controlamento. Para a formação tráfego 12 horas, 19 milhas, como o número 2, cruzando 2 reféis em ascensão 3-0, Tchelo 550. X24, conta terra da estabelecida, 55 milhas nordeste do recebedor. Mantendo a região 080, o bom, se quiser interceptar a chegada da ponte. Oi, Salvador, bom dia. Voo no 233, ponte 0210, pronto. Possível, nós viemos essa proa, nossa proa de destino. Ponte para o lado de destino, chegou o corretando. Tango, obrigado. Lado meio, deixa o nome 2 ou 9. Liga, posição Liga, chamada 2 ou 9. Liga, né, 2 ou 9. Liga 34, para formação tráfego 12 horas, 18 milhas, mesmo rumo. Atrizando agora no momento 055, descendo para 3.500 pés. Atrizando o Vila da Lima Controle. Fala, Chico, desse momento. Vitor, 1-0 com o braço. G34, o tipo de equipamento previamente formado é o Romeu Vitor 1-0. Para o Rodrigo Vangil, sendo a identificação de chegada do Médio Ono, desse mantendo o G0 5-0. Charlie Serra Tango está estimando o pouso aos 1-1-4-0. Correto. Sente 1-9-9-5. Sente 1-9-9-5, recorrente aqui, obrigado. Salvador, bom dia, Papai Romeu, Victor, Índia Quilo. Salvador, Victor, Índia Quilo, continua a aproximação, reporte, entra a luz, hoje mata e conhece minha família. Sente, o Victor, Índia Quilo. Reporte, entra a luz, Edmar, o Victor, Índia Quilo, vem até 080 graus, lá de baixo. Sente, o Victor, Índia Quilo. Sete, bom, 9 horas. Avenida 783, próximo 11 horas. 29,5, região nordeste, cruzando 090, descendo para 2010 e 9737. Ciência Azul 3783. Torre Salvador, bom dia, Azul 4234, pode estar no 90. Azul 4234, autorizado, alinhado e decolado, estão no 0, vento 080 graus, 7 nós. Vamos 0, Azul 4234. Alfa 2783. Alfa 2783. Alfa 2783. Alfa 2783. Alfa 2783. Alfa 2783. Aliás, o Cruzeiro 075. 7109, 2. Avenida 783, está tudo esperado. 3713. Qual 234 decolou aos 30, time de controle, e no 2028. 208, bom dia, 4234. Sendo bom dia, Azul 4234, decolado. Azul 4234, contato rodado, Cláudia, saída Pucra, 93.0. 4234. Vou autorizar o táxi, chama na intercessão para ingresso. Pode vir no jato, mais um cruzeiro? Obrigado, olhando de colapso pelo 7. Vento 090 graus, 7 nós. 547-53, iniciar a identificação, chegada vossa, desse motor no voo 050. Desenvolta a mesma receita quando visar algum campo. Retângulo, Zulu, até a Lima, controle. Retângulo. Retângulo, como diz o Algon Campo? Relativo, boa tarde, diz o Algon Campo. Boa noite, 092, chama para o servidor em 198, decimal 95. Torres, 285, boa noite, 092. Sem parada, 2122. Relativo, sim. Autorizado, ENEM, decolar sem parada, vento 1, posição 080 graus, 59 vento. Apresenta a linha, decolar sem parada, passarela 22, etc. Fala, meu Márcio Cozumi, decolar os 34, saindo para o farol. Está bom, chama o patrão de Salvador, 120, 120, 8, bike é Cozumi. Prolegão 8, controle, bike é Cozumi. Torre Salvador, posição gol no 092, estabilizou a energia. Número 092, custo de aproximação, informa o ATU da Safarinha, olhando agora para a decolagem, cabeceira 90, agora a especialista. Aço, escuta, gol, 090. Essa linha não encontra o seu zero, confirma. Negativo. Sente. Controle, vai aqui, acusou. Controle, vai aqui, acusou, uma trança em árvore de visual, registro na 09, cruzado uma natinha, porta na 20. Foi calor na 20ª, mas é com Zulu. Registro 3-4, desce para 2 metros, registro na 09. Na 09, para 2 metros.